quando partiste, eu fiquei tão triste sem o teu amor. Quando disseste adeus para sempre, eu chorei de dor. Fechei os olhos para não ver a tua partida. Fiquei chorando e lamentando tua despedida. Sei que agora estás vivendo em outros braços. Sei que agora estás sorrindo do meu fracasso. Jamais pensei que o teu carinho fosse fingido. Não sei até quando viverei chorando no mundo esquecido. Madrugada cheia de amargura. Vê no espelho em teu rosto triste tanta desventura. Sozinha no quarto sem ter mais ninguém, fica soluçando. Fumando ela passa, vendo na fumaça seus dias findando. Vive bebendo pra esconder a mágoa que traz em teu rosto. Mas nem a bebida faz aliviar o teu desgosto. Arrependida, ela quer voltar para os braços meus. Não te quero mais, siga o destino que o mundo lhe deu.